Departamento de Trânsito do Paraná atingiu em 2013 a marca histórica de mais de 25 mil veículos leiloados durante o ano. Foram arrecadados mais de 15 milhões de reais em 13 eventos, 6 na modalidade sucata para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e 9 na modalidade circulação. Comparado a 2012, o aumento no número de veículos leiloados foi de 137%. No ano passado, foram leiloados 10.617 veículos e arrecadados 12 milhões de reais. Em comparação com 2010, o crescimento chega a 193%, com arrecadação de 9,4 milhões de reais. Os leilões aconteceram em Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Guarapuava e Foz do Iguaçu e contemplaram veículos depositados nos pátios do Detran e da Polícia Militar de todas as regiões do estado. Os carros e motos foram a leilão depois de serem apreendidos em fiscalizações e não terem sido retirados pelos proprietários dentro do prazo legal. Os valores arrecadados serão destinados ao pagamento de multas, taxas, impostos e gastos como a remoção e estadia. Os editais com as inscrições dos veículos e lances iniciais ficam disponíveis no site do Detran, www.detran.pr.gov.br. Em 2014, os leilões estão previstos para começar a partir de fevereiro. Maurício Freire, para a CBN Foz.